sobre, balançar. Canal 2 da Rádio Antena Web.

me aconteceu. Canto e sinto porque amei. A vida deste meu fado que dentro de mim nasceu. Canto e sinto porque amei. A vida deste meu fado que dentro de mim nasceu. Diz daí que queres de mim. Canto tudo o que te dei. Tempo, deixa-me viver. Sonhei calado no meu sofrer. O fado é o meu fim. A vida com que sonhei calado no meu sofrer. Sou português, bem sei. Canto fado, que te importa? A tudo te digo sim. Vivo cantando e fiquei amarrado a esta porta, deitado dentro de mim. Vivo cantando e fiquei amarrando esta porta, deitado dentro de mim. Vivo cantando e fiquei amarrado. É o seu Canal 2 da Antena. Para me encontrar

são estrelas mortas, lamentos que o teu mar despedaçou. São estrelas mortas, lamentos que o teu mar despedaçou. Meu barco quer levar ao final do horizonte, ver teus olhos ao luar e neles morar de fronte. Ver teus olhos ao luar para neles morar de fronte. Passa o vento. Canal 2. Se eu sabia o que era o fado, eu disse que não sabia. Tu ficaste admirado, sem saber o que dizia. Eu menti naquela hora, disse-te que não sabia, mas vou-te dizer agora. Vencidas, noites perdidas, sombras pisadas. Namoraria, cantofia, choram guitarras. Amor, cima, cinza, ciúme, amor e pecado. Tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fado. Se queres ser o meu senhor e ter-me sempre a teu lado, não me fales só de amor, fala-me também de fado. A canção que é meu castigo existe para me prender. O fado é tudo o que eu vivo e o que eu nem sei dizer. Vencidas, noites perdidas, sombras visadas. Namoraria, cantofia, choram guitarras. Amor, cima, cinza, zelume, amor e pecado. Tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é. Daquele navio que eu vi naufragar, na boca da barra tentando perder-me, e aquela janela virada para o mar. Sei lá quantas vezes desci esse tejo e fui pro mar fora com a alma a sangrar, levando a ideia, os lábios que invejo, e aquela janela virada para o mar. Marinheiro do mar alto, olha as ondas uma a uma,

povo branco na orelha, minha camélia vermelha, na veia manjericão. Meu cravo branco na orelha, minha camélia vermelha, na veia manjericão. Água pura, fruto agreste, tua vida não. Água pura, fruto agreste, por o vinho que me deste, mas a tua vida não.